pendurar na porta da favela, a tal faixa amarela, pra gritar pro mundo inteiro que eu amo ela. E ao seu lado eu quero estar, até poder apagar minha última vela. Eu vou mandar pendurar na porta da favela, a tal faixa amarela, pra gritar pro mundo inteiro que eu amo ela. E ao seu lado eu quero estar, até poder apagar minha. Lembro das caras, das taras, detalhes das situações, dos pedidos, das juras e de tantas emoções. Sempre declarações em público com meu freestyle, ou trancados no quarto, lendo teu corpo em braille, suspirando orgasmos, abraçadinhos no baile, dançando I wanna love you, na voz de Bob Marley, acordando do seu lado, admirando seu sorrir, descobrindo nosso corpo sem ter mais vontade de cobrir. Eu mudaria meu nome, meu jeito, meu dialeto. Por você eu dançaria um break dance no teto. Compraria uma casinha longe de todo estresse, com uma rede, uma lareira, vários discos de reggae. Não é promessa de amor eterno, eu nem tenho esse intuito. Juro, vai ser eterno enquanto estivermos juntos. Minha rainha, tu não fica mais sozinha. Penso até em andar na linha, sou teu fã de carteirinha. Porta da favela, a tal faixa amarela, pra gritar pro mundo inteiro que eu amo é ela. E ao seu lado eu quero estar, até poder apagar minha última vela. Eu vou mandar pendurar na porta da favela, a tal faixa amarela, pra gritar pro mundo inteiro que eu amo é ela. E ao seu lado eu quero estar, até poder apagar minha última vela. Um gilete, o tempo acompanha o ritmo das lesmas. Bares ficam sem graça, as ruas não são as mesmas. Praças ficam vazias, calçadas sem pedestres. Os parques perdem a beleza e os bailes perdem seus mestres. Mulheres são atraentes e eu estou num passeio. Em algumas até acho graça, mas só você que anseia ou dei mole em terminar nessa vida. Quem não vacila, volte e seremos felizes até a próxima briga. Se não tá de boa, eu tenho até minha culpa. Mas como eu sempre disse, não há vitória sem luta. Por essa causa justa eu entrei de cabeça, e o tempo que eu descansei eu te pago em horas extras. Aí o anjo volta até asa, o aventureiro tem estrada, cardeal ter liberdade, e o queijo ter goiabada. Eu espero que realize esse contos de fada, pois não canso de cantar que sem você eu não sou nada. Vou mandar pendurar na porta da favela a tal faixa amarela, pra gritar pro mundo inteiro que eu amo é ela. E ao seu lado eu quero estar, até poder apagar minha última vela. Eu vou mandar pendurar na porta da favela a tal faixa amarela, pra gritar pro mundo inteiro que eu amo é ela. E ao seu lado eu quero estar, até poder apagar minha última vela.